Você está na sintonia. ZYH 604, 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Carinha Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Começa agora, na Rádio Educadora Jaguaribana, o programa Jornal da Educadora. Jornal da Educadora. Apresentação, Richard Leitão. Olá, boa tarde Limoeiro do Norte, boa tarde meu Vale do Jaguaribe, um boa tarde a você sintonizando a nossa rádio e a nossa TV Educadora, muito obrigado a você que está acompanhando diariamente a nossa programação, muito obrigado a você que está todos os dias aqui com a gente em nossa sintonia. Nós estamos iniciando o seu Jornal da Educadora, trazendo os principais acontecimentos, a informação precisa do jeito que ela acontece. Nós vamos trazer também a sua participação, repórteres espalhados por todo este vale do Jaguaribe. Eu sou Richard Leitão e vou ficar de meio-dia até as 14h30 com você, aqui na apresentação e produção. Jussiê Maia na técnica de som, Célio Monteiro na produção e edição de conteúdos, tem também Gildenberg Malagueta no marketing digital, José Marcos Maurício na direção administrativa e comercial, Dona Norma, Carinha Aquino, Chico Pequeno e Chico Adelmo na direção geral e Adelmo Queiroz de Aquino na superintendência. Você aqui tem voz e vez. A rádio e a TV do povo é aqui, na Educadora Jaguaribana do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Você pode participar com a gente, você pode denunciar, você pode opinar, reclamar, reivindicar, exercer verdadeiramente a sua cidadania. Você pode vir através do Facebook participar com a gente e trazer as suas informações. Você pode fazer a sua denúncia, como também através do YouTube, no nosso WhatsApp e através também do telefone. Fique à vontade para participar. Nós vamos trazer no programa de hoje a nossa equipe de reportagem, que está circulando o Vale do Jaguaribe. Já mandou para o professor o link. O professor Joel, diretamente lá do Alto Santo. Pedro Jaime com as notícias da Prefeitura Municipal. Gianino com plantão de polícia. O doidinho da NET. O doidinho da educadora Girleu do Baraújo participando com a gente também. Nós vamos ter aqui Robert Gilson Silva, Djalma Santos e muito mais. Às 12 horas e 14 minutos agora. 12 horas e 14 minutos agora. Nós vamos ao Alto Santo. Professor Joel. Ele já está com a gente, o gatinho manhoso, uma pessoa me disse, Richard, o professor gosta de uma música chamada Gatinho Manhoso, eu me lembro que quem cantava muito era Paulinho Sertanejo, depois eu vou procurar saber, vamos com o nosso querido professor. Girando Vale com a notícia, direto de Alto Santo, professor Joel. Meu querido professor Joel, chegando aqui no Jornal da Educadora para trazer mais informações. Como é que está Vossa Excelência? Bom, cadê o óculos? Aquele óculos que deixa você mais contagiante. Boa tarde, professor! Menino, aumenta aqui. Boa tarde, é um prazer falar com você. Você falando em todos os repórteres, esqueceu o Tom Gugel. Cadê o Tom Gugel, hein, cara? Tom Gugel me abandonou. Tom Gugel, ele quer tirar esse momento depois do meu dia para descansar. Mas eu sinto uma saudade do Tom Gugel, ele me abandonou, meu coração parte quando eu lembro de Tom Gugel, professor. Eu pensava que você não vinha fazer o programa hoje, viu, Ricardo? Por quê, professor? Por quê, professor? Porque o capitão despencou. Despencou agora na pesquisa, tá lá embaixo, eu pensava que ainda tava chorando. Quem, professor? E aí, quem você diz? O homem caiu, Ricardo. Quem, professor? O capitão Bolsonaro, menino. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Professor, estou decepcionado com o senhor, professor. Eu estou decepcionado com o senhor, professor. Estou decepcionado. O senhor quer que eu diga por quê, professor? 55% de rejeição, homem de tarde. Agora eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Professor, o senhor acredita em pesquisa? Na pesquisa Ibope, Datafolha? Pesquisa é momento. Pesquisa é momento, né? Pesquisa é momento. Hoje pode ter um resultado, amanhã pode ser outro. Pronto. Olha, professor Joel, rapaz, eu vou ter que dar uma pancada no... Não vou. Mas olha, professor Joel está dizendo que pesquisa é momento. Pesquisa é momento. Vamos aqui. Eleição de 2018. Eleição de 2018. Como era que estava a situação em Caucaia? Não, vou voltar à eleição de 2020. Vou logo para 2018 mesmo. Eleição de 2018. Bolsonaro perde para Haddad por 45% a 39% no segundo turno. É, quem foi? Quem foi, Richard Deitão? Pesquisa Datafolha em 2018. Além do petista, o candidato do PSL é derrotado por Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Todo mundo derrotava Bolsonaro em 2018. Vamos aqui. Isso aqui foi a pesquisa Datafolha. Pesquisa Ibope também no cenário do segundo turno. Nós temos informações que, mais uma vez, Bolsonaro perde para Ciro, perde para Geraldo Alckmin e perde para Fernando Haddad no segundo turno. Quem for com ele, Bolsonaro perde. Aí vamos aqui. Agora essa daqui foi demais. Essa daqui foi demais. Capitão Wagner em Fortaleza. Como é que estava a situação dos votos? Capitão Wagner perde a eleição no segundo turno com 41% e José Sarto 59%. Olha só, José Sarto 59%. Qual foi o resultado? Richard Deitão. Capitão Wagner perdeu por menos de 2%, fechou 48,31%. Então, mas tem mais uma, rapaz. Tem mais uma. Agora, aí eu vou responder sua pergunta. Caucaia, Vitor Valim perde pela uma lapada. Naomi tem 45% dos votos e Vitor Valim 22%. Como foi que fechou o segundo turno? Essa daqui foi demais. Segundo turno, Vitor Valim, que tinha 22%, foi para 62%. E o Naomi baixou de candidato vitorioso para 38%. Meu professor, eu fico me perguntando, dá para acreditar? O Naomi vencia com 52%. O Vitor Valim, 32%. Olha, preste atenção, Vitor Valim 32%, Naomi 52%, aí qual foi o resultado? O Vitor Valim, que tinha 32%, aumentou 30% do dia para da noite para o outro dia, no dia para o outro, foi para 62. O Naomi tinha 38, baixou com 52. Dá para acreditar em pesquisa, professor? Já tem várias denúncias sobre pesquisas. Eu não confio em pesquisa. Eu sei que isso aí que você está lendo é para servir de remédio, que eu sei que você ficou doente de um para cá. Aí isso aí serve de remédio, eu sei, eu concordo com você. É de remédio, que eu sei que você está, por Deus, você está se acabando. Eu conheço. Professor, e eu vou te dizer mais outra coisa, professor. Sabe o que é que me conforta? Diga. Sabe o que é que me conforta? Porque Deus, em sua soberania, ele permite que ele permite os acontecimentos. Se for Lula, se for Bolsonaro, ou se for Ciro, ou se for um outro nome que venha a ser eleito presidente, meu professor, é permissão de Deus, vai ser o presidente de todos nós. É preciso, se for discordar, discordar, se for concordar, concordar. Apesar da gente ver uma oposição muito radical e agressiva ao atual presidente, mas é a política, meu professor. E o senhor acredita nessa pesquisa? Como eu falei para você, pesquisa é momento, acredito, amanhã pode ser outra coisa. Tudo é um momento, estamos vivendo. Amanhã pode mudar. Como aconteceu em Calcaia, muda tudo, escorrece. Ixi, mudada, quer dizer, vixe, rapaz, eu vou ter que dar uma lapada aqui no professor, rapaz. Meu professor, quer dizer que muda da noite... Devagar que você está muda da noite para o dia, professor, uma pesquisa que o candidato tinha 32%, perdia a eleição e ganhou com 62%. Muda não, professor. Pode acontecer. Não, 30%. Pode mudar 3%, 4%. Se tiver uma equipe boa, com dinheiro, ganha eleição na noite, Ricardo. Não, jamais sendo candidato de oposição, isso aí foi uma eleição, foi uma pesquisa comprada, como muitas pesquisas compradas já aconteceram com os interesses, professor. Bem, eu também... Mas essa daí não é comprando, não, que Lula vai comprar com o quê? Quem está com dinheiro é Bolsonaro. Quando? Não, mas a questão hoje, professor, o que é que está acontecendo na pesquisa, a gente tem que ver as urnas. Né? O que está acontecendo hoje, professor, é porque, infelizmente, existe, né, um movimento muito forte contrário ao Bolsonaro, e vamos ver o que é que vai dar nas urnas. É aguardar. Agora eu vejo ele muito forte ainda nessas também. Nessas alturas... O homem do campo está batendo pau, o homem do campo está feliz. Agora, professor, quem se acabou foi Ciro, porque está polarizado em Lula e Bolsonaro, né, professor? É, Ciro é doido. Meu professor, o senhor todo dia está querendo me pegar, me derrubar, mas eu... Um abraço, meu professor! Valeu, menino! Grande professor Joel, pessoal... Sobre essa questão da eleição, nós sabemos o seguinte, essa pesquisa. Eu vou dar minha opinião sem nenhuma visão de partidarismo. O professor falou uma coisa certa, pesquisa é o momento. E é verdade, uma pesquisa é o momento, a gente sabe disso. A gente sabe disso, que a pesquisa é o momento. No entanto, diante de tantos acontecimentos que a gente viu no nosso Brasil, que eu acabei de passar, é horrível, não dá para confiar quando se envolve poder e dinheiro na política. Não dá para confiar, não é? Eu mostrei aqui um candidato como o candidato Naomi estava sendo eleito no segundo turno com mais de 50%. O candidato Vitor Valim perdia, só tinha 32%. De repente aumenta 30 pontos percentuais da noite para o dia. Não. Capitão Wagner, o Ibope prejudicou a vitória do Capitão Wagner em Fortaleza. A verdade é essa. Então, não. E o Ibope, o Datafolha, esses institutos estão sendo denunciados. Denunciados. E eu te digo uma coisa: se for Ciro o presidente, é o presidente de todos. É Bolsonaro reeleito, é o presidente de todos. É Lula, é o presidente de todos. A questão é muito simples de se tratar. Vamos a quem no telefone, é? Pedro Jaime Conrado de Carvalho no telefone. E agora, informações da Administração Municipal de Limoeiro, da gestão José Maria Lucena, com o repórter Pedro Jaime. Alô, meu querido Pedro Jaime Conrado de Carvalho, assessor de imprensa da Prefeitura Municipal de Limoeiro. É sempre um prazer conversar com essa voz encantadora, a voz de veludo que o Vale consagrou. Boa tarde, Pedro Jaime. Boa tarde, Richard Leitão, comunicador da maioria, satisfação participar desse momento no Jornal da Educadora, abraçando a todos os amigos, primeiramente a equipe aí formada no comando sobre as suas diretrizes, nosso amigo Célio Monteiro, o Jussier Maia, o decano, José Marcos Maurício, diretor comercial de programação. E o nosso superintendente Adelmo Aquino, eu cumprimento a todos os amigos que acompanham a Rádio Educadora de Guaribana, a Globinho, como é conhecida, do Vale Jaguaribano. Só chamando a atenção aqui, meu caro Richard, no início da nossa participação, vamos direcionar o apelo às pessoas que não compareceram ainda para receber o Vale Gás. Mais de 150 Vale Gás, mais de 150 pessoas não compareceram ainda. Segundo informação do nosso amigo Johnson, da Secretaria da Assistência Social, o prazo foi prorrogado para até o dia 20 de maio, porque dia 30 será encerrado e se a pessoa não for pegar o Vale Gás, então não receberá mais. Portanto, chama a atenção. Olha, gente, mais de 150 pessoas não compareceram ainda para receber o Vale Gás. Compareça à Secretaria da Assistência Municipal. Até o dia 20, prazo foi prorrogado para você pegar o seu Vale Gás. Uma outra boa notícia que nos passa é o Giliard Moura, suplente vereador, e o trabalho continua na Ribeira. Segundo o Giliard Moura, diz com alegria, dando continuidade ao trabalho e estruturação das passagens da região da Ribeira do tanto o posto dos Pau já foi concluído, agora da Faceira, por todo o dia de hoje. Espera-se que seja concluída a Secretaria de Infraestrutura sob o comando de Valdo Lemos e a orientação do nosso prefeito, Dr. José Maria Lucena. Realiza a reconstrução da passagem da Faceira e também constrói um bueiro no conhecido sangrador das Lagoas. Isso acontece na comunidade de Faceira. Convite à Prefeitura de Limoeiro do Norte, através da Secretaria Municipal de Educação, é a honra de convidar para prestigiar a solenidade de entrega de certificados e medalhas da 23ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA, e da 14ª edição da Mostra Brasileira de Foguetes, na qual os estudantes do município serão homenageados. Será dia 14, amanhã, portanto, às 7h30, transmissão via TV Educação. Portanto, parabéns, estudantes limoeirenses. Olha, receberão medalhas de ouro, 61 estudantes, medalhas de prata, 128, e 196 medalhas de bronze. Rio do Norte sente orgulho e parabeniza cada aluno pelos resultados conquistados. E atenção, olha, núcleo de assistência jurídica aos necessitados em novo endereço. Pensando na acessibilidade dos usuários, o serviço foi transferido para um novo endereço que oferece maior facilidade de acesso aos limoeirenses, principalmente os que têm algum tipo de dificuldade e locomoção. Saiba mais sobre o serviço. A Prefeitura Municipal de Limeira do Norte, através da Procuradoria-Geral do Município, criou um núcleo de assistência jurídica aos interessados, aos necessitados, para oferecer apoio e orientação jurídica, especialmente na área de saúde. As pessoas que precisam de medicamentos ou tratamento de saúde e que não podem arcar com os custos como beneficiários de programas sociais dos governos federal, estadual ou municipal. E os pobres, na forma da lei, os serviços serão prestados de forma integral e gratuita por advogado que buscará primeiro e preferencialmente a solução extrajudicial das questões. E caso não seja possível, o acordo exercerá a defesa judicial dos necessitados perante a todos os órgãos e em todas as instâncias ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva despesa de defesa de seus interesses. Portanto, além do atendimento presencial na sede da Prefeitura Municipal, térreo, de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, seguindo medidas de prevenção à Covid-19. O serviço também está disponível por WhatsApp, através do número 997-614003. Repito, 997-614003, ou através do e-mail pgmsaudelimoeiro@gmail.com. Graças, meu caro Richard Leitão, comunicador da maioria, as últimas informações que tínhamos da gestão doutor José Maria de Oliveira Lucena, gestão séria, honesta e comprometida com o desenvolvimento da nossa princesa do Vale do Jaguaribe. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu informações da Administração Municipal de Limoeiro, da gestão José Maria Lucena, com o repórter Pedro Jaime. Ok, meu querido Pedro Jaime, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Educadora. Agradeço a você, quem está com a gente, Célio. Tem um ouvinte com a gente no telefone, vem para cá. Tem um ouvinte que vai participar do Jornal da Educadora. Alô, boa tarde. Boa tarde, Chá. Quem está falando? Maria Aldenora. Oi, minha querida Maria Aldenora. E tá, Pedro Jaime disse aí que está faltando, não sei quantas pessoas que não vai pegar o gás, né? Será que ele não dá uma pessoa que não está na lista, não? É uma pergunta que eu posso fazer, dona Maria Aldenora, a ele. Porque, de repente, se alguém não for pegar, eu imagino que seja feita uma distribuição, não acredito que seja devolvido, que pode até acontecer, mas é muito interessante a pergunta que a senhora está fazendo, dona Aldenora. Eu posso passar, já vou passar agora aqui para Pedro Jaime. Dona Aldenora, faz o seguinte, repete a pergunta. É porque falta muita gente, né, que não vai procurar. Aí será que eles não dão... Há uma pessoa assim que nem eu, não, que eu sou do Bolsa Família, tem baixa renda e tem, meu bujão tá seco. Pois olha, amanhã o Pedro Jaime vai trazer essa resposta. Eu tô falando com ele agora pelo Zap, tá ao vivo, tá segurando o telefone. Pedro Jaime, por gentileza, nos traz amanhã, ou se for o caso até hoje, você pode retornar. Se as pessoas que não forem buscar o Vale Gás por algum motivo, se pode ser repassado a outras pessoas de baixa renda que não estão no cadastro, mas que necessitam, aí eu acredito que amanhã o Pedro Jaime ele traga essa informação, tá bom, minha querida? Tá bom, eu assisto o programa todinho. Oh, que coisa boa. Muito obrigado por ficar. Não muda, não. É só aqui com a gente, é, dona Aldenora? Não, meu rádio é direto para a educadora. Eu ligo na tomada, já está na educadora. Tiro da tomada, ligo de novo, está na educadora. Dona Aldenora, pois muito obrigado. Um abraço, tá bom, minha querida? Tá bom. Muito obrigado. É assim, a educadora é assim, rapaz. O rádio é muito forte da educadora, as redes sociais são fortíssimas, a TV educadora também muito forte e temos o Radiosnet também. Você que tem o seu comércio, você que tem a sua empresa, o seu negócio, quer que o seu negócio se torne visível, quer vender mais os seus produtos, quer repercutir, fazer... Só vim aqui para a Rádio e TV Educadora. Nós temos uma equipe de marketing completa. Nós temos os locutores aqui que podem você fazer o contato com toda a equipe de locutores e de repórteres, que eles fazem o seu comercial de uma forma maravilhosa, com todos os horários e todos os programas, tá bom? Os repórteres, eles podem divulgar no meu horário, nos demais. Os outros colegas divulgam no meu horário, eu divulgo nos outros. Aqui é uma união em torno de fazer com que você tenha um bom resultado com o seu comércio. Ayrton do Luiz Alves de Freitas, participando com a gente. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde. Eu paro de achar leitão. Boa tarde a todos os ouvintes. E, Charles, eu não sou a pessoa ideal para responder a pergunta da Dora Aldenora, mas um pouco que eu entendo, né, dos trâmites legais dessas coisas de governo, entendeu? A resposta de Pedro Jaime vai ser praticamente o que eu vou lhe dizer. Né? Sim. E para ela, Dona Aldenora, infelizmente, se as pessoas não forem buscar os que estão na lista do governo, infelizmente vai voltar, Dona Aldenora, porque não depende da prefeitura, da gestão. Se dependesse da gestão, eu tenho certeza que eles davam o jeitinho de procurar outras pessoas necessitadas e davam o vale gás. Mas, infelizmente, um pouco que eu entendo dessas coisas aí, depende do governo e vai voltar para o governo. Infelizmente, eu tenho certeza que a resposta do Pedro Jaime vai ser essa daqui. Pode ter certeza, viu, Charlitão? Muito obrigado por complementar, Ayrton. Eu agradeço, meu querido. Opa, já caiu o sinal. Muito obrigado, Ayrton, por complementar. E eu acredito que o Pedro Jaime amanhã possa trazer a informação, sendo até em conformidade com o que você está passando. Quero mandar um abraço bem forte para o meu amigo Carlinhos Vesper, vereador da cidade de São João. Em breve vai estar conversando com a gente aqui, vamos agendar uma entrevista. Grande Carlinhos, homem do campo, homem trabalhador esforçado e dedicado na luta pelo homem do campo, tem contribuído, foi um dos vereadores mais bem votados. E Carlinhos, em breve você já está convidado a vir participar e falar sobre suas ações em São João, tá bom, meu irmão? Um abraço, Carlinhos. Olha que coisa boa, Pedro Jaime, rapaz, já está voltando. Eu mandava um áudio ao vivo para o Pedro Jaime, e porque eu sei que ele é receptivo. Sempre que tem uma reivindicação, a gente leva, ele procura trazer a informação. Pedro Jaime, meu irmão, você tem a resposta para tirar a dúvida da Dona Aldenora, Pedro Jaime? Pois não, Richard Leitão, entrei em contato há poucos instantes com o Johnson, da Secretaria da Assistência Social, e ele nos passou de que não pode, certo? Tem que ser aquelas pessoas cadastradas nos programas do governo do Estado. Como programas do Mais Infância, Criança Feliz, Mais Oportunidades, são programas do governo do Estado. Portanto, se não comparecerem essas pessoas para receberem o Vale Gás, serão devolvidos ao Estado, viu, Estado? É uma pena. Se não estiver no cadastro, mesmo sendo do baixa renda, não pode receber. E mesmo tendo a necessidade, não é, Pedro? Essas pessoas todas são cadastradas nesses programas, né? Do Estado. É um auxílio do governo do Estado. Repito, Mais Infância, Criança Feliz e Mais Oportunidade. E tem outro que eu não recordo agora. É do governo do Estado. Muito bem, Pedro Jaime, muito obrigado pela sua atenção. Agradeço, meu amigo. Um abraço, boa tarde, bom trabalho. Sabe? Bom trabalho para você. Olha, nós vamos daqui a pouquinho trazer a participação do Doidinho da NET, a participação de Robert Gilson Silva, a participação do Gianino com o plantão de polícia movimentado. Tivemos homicídios aqui no Vale do Jaguaribe. O Gianino vai trazer essas informações já participando com a gente. Mas eu quero conversar com você, meu amigo. Eu quero conversar com você, minha amiga, agora, sobre a sua saúde, Célio Monteiro. Você engordou? Homem, mulher, você engordou? Você quer emagrecer? Quer ficar com a cinturinha de pilão bonitinha? Vai, olha, a pandemia vai passar, daqui uns dias você vai pro rio, vai pra praia, né? Vai pro rio, vai pra praia, e precisa o quê? Tá com aquela roupinha, tá bem direitinha, é tão ruim, né? Corda aqui, banha acolá. Essa situação vai parar com Cintura e Chá. Cintura e Chá. Já se encontra na farmácia de Moirense. Já se encontra na farmácia de Moirense o Cintura e Chá. O melhor localizada. Chá. O melhor chá emagrecedor do Brasil. Retenção de líquidos é coisa do passado. Cintura e Chá é a solução para você. Quer emagrecer com saúde? Quer? Quer usar aquele biquíni desejado no verão? Quer? Quer ficar de bem com a vida saudável? Peça o Cintura e Chá. Olha, para pessoas que têm problemas de diabetes, gastrite, má digestão, quer perder peso? Cintura e Chá. Olha, um produto, Cintura e Chá, natural, que contém ervas, carqueja, várias outras ervas, hibiscos e laranja amarga. Meu amigo, é um verdadeiro seca-barriga. É um verdadeiro tira-gordura localizada. É mais rápido do que um bisturi para fazer uma cirurgia. É ligeiro com Cintura e Chá. O Cintura e Chá é um produto natural. É isso que eu quero conversar com você. Muito sério o que eu estou divulgando aqui. Eu quero te ajudar a perder peso. Ajudar você a perder peso entre 3 e 8 quilos no mês. Entre 3 e 8 quilos no mês, o Cintura e Chá combate a gordura localizada. A sensação realmente do inchaço no organismo, retenção de líquidos, prisão de ventre, alivia cólicas menstruais, combate o colesterol, regula a TPM. Você encontra na farmácia de Moirense. Na farmácia de Moirense com promoções. Olha, eu quero fazer um desafio para você. Você tem uma meta agora comigo. Você vai emagrecer. Você vai emagrecer, você vai perder peso. Você vai queimar aquela gordura localizada. É um desafio hoje. Comece a perder peso hoje. O desafio está feito. Agora é trabalhar na farmácia, ver o Cintura e Chá e pode ter a certeza. Vai fazer uma diferença para você. Aí você comprou o Cintura e Chá e vai cuidando, fazendo uma atividade física normal, porque é para a saúde, e cuidando da sua alimentação. E quando eu penso em cuidar da minha alimentação, fazer uma alimentação balanceada em frutas, verduras e legumes, o que é que eu penso? Eu penso no atacadão das frutas, verduras e legumes do município de Limoeiro. Atenção, dona de casa, atenção, chefe de família. Frutas, verduras de qualidade. Agora tem o endereço certo. Tudo fresquinho, a semana toda, num preço bem acessível, gostosinho. Um ambiente climatizado, aconchegante, um atendimento especial. Você se sente em casa. O endereço da economia tem nome. Rua Joaquim Evaristo Gadelha, no bairro Santa Luzia, em frente à Igreja de Santa Luzia. E se você prefere receber no conforto do seu lar, é só você ligar o 8818-8215, 98818-8215. Já para você varejista, tem preços especiais em revenda. Entre em contato, porque você varejista lá vai comprar um bom produto, num valor bem acessível, e colocar o melhor produto para o seu cliente e ter um retorno muito bom. Eu estou falando do Atacadão das Frutas e Verduras, do meu amigo Cacheado, Jardilina, de toda essa família maravilhosa. E um abraço para essa equipe também do nosso querido Atacadão das Frutas. O Gianino está com a gente, mas temos também um ouvinte a participar no telefone. Alô, boa tarde, quem fala? Caiu a ligação? Olha, nós tivemos homicídios no Vale do Jaguaribe. Nós tivemos homicídios na cidade de Quixeré. Nós tivemos homicídio também na cidade de Tabuleiro do Norte. Nós temos um plantão de polícia movimentado. Quixeré teve homicídio à bala. Tabuleiro também teve homicídio à bala. E o Gianino de Ângeles, ele vai trazer todas as informações do plantão de polícia das últimas 24 horas. Plantão policial. Plantão policial. Diretamente de Russas, com Gianino de Ângeles. Gianino de Ângeles. Meu querido Gianino, trazendo as informações do plantão de polícia. Fique à vontade, boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde, Limoeiro. Boa tarde, Vale do Jaguaribe, de audiência. Chegando com as informações, com as notícias do plantão de polícia. As ocorrências que movimentaram o plantão de polícia dessas últimas 24 horas em todo o Vale do Jaguaribe. Nós vamos falando que a farmácia limoeirense está no centro da cidade de Limoeiro do Norte. E na hora de você comprar a sua medicação, você já sabe o endereço certo. A farmácia Limoeirense abre cedo as suas portas. Ela está sempre de braços abertos para melhor lhe receber. Dá desconto na compra à vista, vende nos cartões, no crediário próprio e facilita tudo para você. Eu falei, farmácia Limoeirense, trazendo as informações do plantão de polícia. E atenção, duas ocorrências, dois homicídios movimentaram o plantão de polícia nas últimas 24 horas. Até por volta das 23 horas e 45 minutos de ontem, o plantão estava calmo, estava tranquilo, mas a polícia recebeu a informação de que no distrito de Lagoinha, em Quixeré, havia acontecido os disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, a polícia identificou um jovem de nome Jefferson Natanael dos Santos Silva, de 21 anos, que morava no sítio Itaitinga, ali na região de Lagoinha. Ele estava com várias perfurações à bala. Segundo informações colhidas no local, a vítima estava em um apartamento quando dois homens entraram, invadiram esse apartamento e efetuaram vários disparos contra Jefferson. O mesmo não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no local do crime. Os criminosos fugiram, tomando rumo ignorado. Esta ocorrência aconteceu quase meia-noite de ontem para hoje, às 23 horas e 45 minutos. Por volta de, já do início da madrugada de hoje, por volta de meia-noite, 10 minutos, um outro homicídio foi registrado nos primeiros minutos já de hoje. Foi registrado e praticado por dois homens que fugiram logo em seguida. A informação de que esses elementos invadiram a residência e executaram a vítima com vários disparos. A polícia está exatamente investigando esses dois crimes com características de pistolagem acontecido na nossa região. Ontem, no intervalo de menos praticamente de uma hora, aconteceu esses dois homicídios com características semelhantes. Um é na região de Quixeré, no distrito de Lagoinha, e outro no centro da cidade de Tabuleiro do Norte. As informações do plantão de polícia, a movimentação do plantão de polícia, segundo o relatório policial, as demais cidades sem maiores alterações nas últimas 24 horas, meu caro amigo Richard Leitão. Gianino, depois do plantão de polícia, depois de toda essa movimentação, eu quero, na verdade, te agradecer, né, por trazer as informações, homicídios que aconteceram no Vale do Jaguaribe. Gianino, muito obrigado mesmo. Se você tiver algo mais a complementar, Gianino, fique à vontade. Tá tranquilo, só para agradecer, meu caro amigo Richard, a oportunidade e dizer que estamos aqui sempre apostos, buscando informações e notícias para que os nossos amigos ouvintes fiquem muito bem informados do que tem acontecido, não só aqui no Vale do Jaguaribe, mas nas regiões que mereço destaque. Gianino, antes de você se despedir, a Câmara Municipal está se reunindo aí com o Sargento Girleudo na presidência de forma virtual, não está se reunindo, já voltou a presencial, como é que está, Gianino? Por enquanto, só de forma virtual, Richard. As reuniões estão acontecendo de forma virtual e tem dado certo, né, podemos dizer assim. O presidente da Câmara, nosso Sargento Girleudo, tem conduzido bem os trabalhos com relação à questão do virtual e os projetos estão chegando, as manifestações dos vereadores da tribuna, enfim, como se fosse uma tribuna. Enfim, está dando certo, né? Para não parar, não ter que parar e não realizar de forma nenhuma. E essa alternativa de fazer virtual tem dado certo e a tendência realmente é avançar. Quem esteve em Brasília essa semana foi o prefeito Sávio Gurgel, visitando alguns gabinetes de alguns deputados federais, buscando emendas e recursos para melhorias aqui do município de Russas. Ok, então vamos aguardar esses bons projetos que possam chegar para o município de Russas. Gianino, um abraço, boa tarde, muito obrigado, meu querido. Forte abraço, Richard. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. 12 horas e 50 minutos é o seu Jornal da Educadora até às 14 horas. E agora eu quero conversar com você sobre a Limovisio. Eu quero conversar com você que está faltando com a visão, que não está procurando um oculista, que não está procurando um especialista, a você que está com seu óculos vencido e acha que os óculos são caros, as armações são caras. Ah, eu vou te dizer uma coisa, você precisa conhecer a Limovisio. Você precisa conhecer a Limovisio. O seu filho está precisando também de um profissional para cuidar da visão, porque hoje nós estamos no ensino remoto. Hoje nós estamos no trabalho remoto, hoje nós estamos arrudeados de tecnologia. Tudo é no celular, no computador, veja só a minha situação aqui. Por isso que eu procurei a Limovisio. Por isso que eu procurei a Limovisio. Olha, não perca tempo. Procura, antes de você procurar o seu oculista, depois de você procurar o seu oculista, você procure a Limovisio. Procurou seu oculista? Agora você vai procurar comprar os óculos de grau, promocionais na Limovisio. Lente de contato de grau, com grau e coloridos, e óculos esportes. E o bom é que na compra de um óculos de grau, você ganha um óculos esporte de cortesia. Limovisio, Limovisio. Richard, onde é que fica? No edifício de Dr. Carlos Renato. Um ambiente maravilhoso, agradabilíssimo, onde você lá no quarto andar, você sobe no elevador, ou se não quiser pela escada, e você vê toda a cidade, aquela paisagem, tira fotos. Rapaz, é maravilhoso. É um ambiente muito maravilhoso, e vai sair lá com os profissionais cuidando da sua visão, porque você vai ter o melhor em lentes de contato com grau e coloridas, e óculos com grau, e também as melhores armações e óculos esportes para você. Vá lá conferir o que nós estamos anunciando na Limovisio. Olha, atenção Valéria, atenção Valéria, Valéria Lima Xavier. Não, Valéria Xavier Lima. Valéria Xavier Lima, seu cartão está aqui na Rádio e TV Educadora, pode vir buscar. Seu cartão da Caixa Econômica Poupança está aqui, pode vir buscar. E por falar em cartão, eu quero conversar com você que está sem dinheiro e que o cartão não tem mais limite, mas que precisa de dinheiro. Eu quero conversar com você que é aposentado, que é pensionista, que é beneficiário do INSS. Novidade na InvistaCred. Novidade na InvistaCred, preste atenção. Além dos empréstimos consignados para os aposentados e pensionistas e beneficiários do INSS, agora você pode fazer o seu empréstimo no cartão de crédito. Como é, Richard? Quer dizer que eu posso fazer no cartão de crédito? É, isso mesmo, usando apenas o cartão de crédito. Não tem burocracia, não tem dificuldade, é rápido, fácil e sem burocracia. Só na InvistaCred. Richard, mas eu não tenho comprovação de renda não, meu irmão, é complicado. Não! Na InvistaCred. Na InvistaCred você faz o seu empréstimo sem comprovação de renda no cartão de crédito. Fácil, rápido e sem burocracia. E deixa eu te dizer a novidade: a menor taxa de juros do mercado. A menor taxa de juros do mercado. E tem mais na InvistaCred. Você faz a renovação do seu empréstimo. Richard, quer dizer que eu tenho um empréstimo. Preciso de dinheiro, porque eu estou precisando para resolver minha vida. E eu posso fazer um empréstimo em riba do outro? Sim, mesmo em riba. Rapaz, é bom demais. E tem 90 dias, você pode fazer a sua renovação de empréstimo. E a carência de 90 dias, com a menor taxa de juros. Richard, tá tudo bom demais. Eu não faço nem empréstimo, porque eu não tenho nem limite no cartão, homem. Você tá por fora da minha situação. Eu preciso de dinheiro. Se eu pegar dinheiro, eu saio dessa situação. E você vai ver. Ah, eu boto o negócio para andar. Mas aí, meu irmão, do jeito que você está dizendo aí, é fácil. Mas não dá para mim. Você não tem limite no cartão? Não, tem não. Nem comprovação de renda, não. Mas você tem uma conta de luz? Tenho. Você tem uma conta de luz? Tem uma conta de luz? Tem. Tem. Pronto, resolvido o problema. Não precisa de limite do cartão. Não precisa de comprovação de renda. É fácil, rápido e sem burocracia. Na InvistaCred, só com a sua conta de luz você chega lá e você já faz o seu empréstimo. Richard, é mesmo, é. Richard, como é que eu faço? Ligue o 99951-8043. 99951-8043, quase em frente à Vilcar, do meu amigo Carlinhos. Vai lá, depois da Caixa Econômica, e você vai fazer um ótimo negócio. Pode ter a certeza no que eu estou anunciando. 12 horas e 55 minutos. Quem está com a gente aí? Robert Gilson. Um ouvinte, Girleudo, tá? Então vamos com o ouvinte no telefone. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem tá falando? Aqui é o Gerson. Quem? O Gerson. Gerson? Sim. Gerson Fortaleza? Gerson Fortaleza, sim. Diga aí, tudo meu bom, amigo. Ricardo? Tudo bom, o que é que você manda, Gerson? Tá, só lembrando, né, que eu tive hoje de manhã já lá na passagem molhada da faceira, certo? Ontem eles colocaram as manilhas, mas não deu para terminar, mas eu acho que hoje, durante o dia, dá para terminar. Só aqui, só a não ser que chova muito, né, que o dia tá para chuva, não sei, mas se não for, acho que durante a tarde dá para terminar aquela passagem molhada ali, para servir toda aquela região ali, né? Sapé, Malhada, Amiga, Faceira, que o pessoal necessita muito dessas passagens molhadas, tanto a do Porto dos Pau, como a da Faceira que está sendo feita hoje. Viu, Charles? Muito bom. Outra coisa, eu queria lembrar, eu vi o menino falando aí sobre o problema do gás. É claro que a gente sabia que o gás não tinha condição de coisa, porque é um negócio do governo, sabe que tem que estar na lista, né? E se a pessoa não recebeu para assinar lá, não tem como outra pessoa assinar no nome, a gente sabia que isso aí não ia dar certo. Agora, um bocado de cesta básica que dizem que tem lá na social, tem condições disso aí de dar para a população que realmente necessita. É só querer. É melhor dar agora do que deixar as leis até se estragar para depois querer ir dar para o povo, para a população. Se tem essa cesta básica, que é a conversa que tem, eu acho que podia até ver com o Pedro Jaime aí se realmente existe essa cesta básica lá. Se existe, aí sim tem condição de doar para a população, viu? Richard. Muito bem. Outra coisa, Richard, sim. Eu vi um comentário aí mais cedo no outro programa sobre o ladrão que estava lá comandando a CPI, né? Sim. O Renan Calheiro. Tem como Renan Calheiro coordenar a CPI com toda sinceridade? Tem que o menino chamou ele lá de ladrão, não foi? Acho que foi de ladrão, foi? Foi. Pronto. Vagabundo. Vou ficar comigo. Você vê, eles chamaram ele de ladrão, tudo bem. Vamos ver com os outros, todos dois. Era pra ter repetido aí no programa. Eu vi aí, o menino só ficou falando que era Renan Calheiro, que o Flávio Bolsonaro, que era ladrão. Pra mim é os dois. É pra mim, pode juntar os dois, tudo ele tá no mesmo balaio, né? Sim. Né? Agora, que Renan Calheiro não tinha a mínima condição de estar fazendo quem coordenando uma CPI, não, daquela ali não, sabe? Ali todo mundo sabe que ele está tentando só uma pessoa. Isso aí, a realidade é essa, viu? Mas obrigado pelo espaço aí, muito bom. E como eu estou dizendo, a passagem molhada, se Deus quiser, eu acho que hoje à tarde dá para terminar. Viu? Tá certo, Gerson. Muito obrigado, valeu, meu querido. Um abraço. Tá aí, portanto, o esclarecimento sobre a passagem molhada, muito bom. O Gerson já tinha feito a cobrança, que é da comunidade, e agora vendo a gestão realmente nessa conclusão. Sobre as cestas básicas, o Pedro Jaime pode trazer essa informação, porque se tem, que eu não tenho conhecimento, cestas básicas na ação social, naturalmente deve haver um controle, eles têm todo um estudo do município, da situação mais vulnerável, das pessoas mais necessitadas, e conhecem. Se tem, naturalmente é para distribuir. E eu acredito que a distribua, mas dentro de uma organização, de um planejamento, de um conhecimento técnico da gestão da assistência social, para saber quem são as pessoas prioritárias que estão, né, nessa faixa vulnerável. Eu acredito que seja isso, mas eu deixo o espaço aberto para alguém falar sobre esse assunto da assistência social. No que diz respeito a Renan Calheiro, rapaz, é complicado. Célio, como é que pode, Célio? Vou dar um exemplo aqui, ó. É complicado. Eu roubo, eu sou, digamos, Richard Leitão roubou isso, roubou aquilo. Roubou um bocado de coisa. Aí Célio Monteiro também roubou. Só que eu é quem vou ser o principal nome de acusação de Célio Monteiro. Rapaz, é brincadeira. Renan Calheiros do MDB, ele tem, olha... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 inquéritos. Inquérito 3993 no Supremo Tribunal, corrupção e lavagem de dinheiro. Inquérito 4171 no Supremo Tribunal, corrupção e lavagem de dinheiro. Inquérito 4202 do Supremo Tribunal, peculato e lavagem de dinheiro. Inquérito 4223 no Supremo Tribunal Federal, corrupção e lavagem de dinheiro. Bota a foto do Renanzinho aí, tem aí, Célio? Inquérito 4215 no Supremo Tribunal Federal, corrupção e lavagem de dinheiro. Inquérito 4267 do Supremo Tribunal Federal, não informado, mas também aqui é roubo. Inquérito 4326 no Supremo Tribunal Federal, lavagem de dinheiro. Inquérito 4426 no Supremo Tribunal Federal, não informado também, mas é roubo. Inquérito 4437 do Supremo Tribunal, enviado à Justiça Federal do Distrito Federal. Inquérito 4464 do Supremo Tribunal Federal, não informado. Inquérito 4339 do Supremo Tribunal, não informado. Inquérito 4492 do Supremo Tribunal. Corrupção, lavagem de dinheiro. Olha, tem de corrupção. Eita, Renan. Lavagem de dinheiro. Aí tem de lavagem de dinheiro e corrupção. E depois tem os dois juntos. Tem de peculato e lavagem de dinheiro. Aí tem... Rapaz, é brincadeira um negócio desse. Como é que o cabo é ladrão e vai... Ah, meu Deus, ô Brasil. Um cara desse era para estar preso. Não era nem mais para estar sendo candidato. Os direitos políticos caçados pelo resto da vida, rapaz. Não era mais para estar se envolvendo nisso não, em política não. Era para moralizar, para dar um exemplo. Por isso que tem que ser firme e justo, né, nas questões de corrupção, de roubo, à margem da lei, de quem cometer crime. Mas vamos com o Girleudo, tá por aí? Girleudo Araújo, o doidinho da net, o repórter sensação do momento, coloca na tela comigo, ele que está girando a cidade, onde será que ele está nesse momento? Meu amigo Girleudo, boa tarde, Girleudo. Boa tarde, Richard Leitão, boa tarde a vocês, limoeirense, a todo o Vale do Jaguaribe, que acompanha a programação da Rádio TV Educadora Jaguaribana. Abraçar também os nossos internautas, né? Que tanto está pela página O Doidinho da NET, como pela página TV Rádio Educadora. Olha, eu estou aqui, Richard Leitão, nesse momento, na Casa do Velório, né? Aqui em Limoeiro do Norte, há poucos instantes chegou o corpo, né, da Rosângela, como você está vendo a movimentação aqui atrás. O sepultamento dela vai sair de 1 para 1:30, né? A Rosângela que veio a falecer, né? Por, lamentavelmente, por a questão da maldito vírus, né? Da Covid-19, né? Não só ela, a gente também perdeu o Raimundão hoje, taxista. E a gente está aqui, Richard Leitão, levando nosso sentimento, nosso pesar nesse momento, que daqui a pouquinho, Richard, o corpo da Rosângela Maia, filho do Zé Maria Trocador, muito conhecido ali no maior bairro da Cidade Alta, né, Richard Leitão? É verdade, Girleudo, é uma situação muito triste para a família, o meu amigo Zé Maria, a dona Fátima, o irmão da Rosângela. A Rosângela era uma pessoa, foi minha colega de escola, foi minha vizinha, porque o pai dela tinha um sítio lá no sítio Morros, eles sempre iam para lá, e nós tínhamos uma boa amizade. Ela foi casada também com um primo meu, a filha dela, né, é minha prima também, e assim, uma pessoa maravilhosa que passou esses dias. Nós queremos nesse momento enviar os nossos sinceros sentimentos a toda a família, pedir as orações, pessoal, pedir as orações. Nesse momento só oração pode confortar a família da Fátima, do Zé Maria, a filhinha dela que estava aí aguardando na expectativa, infelizmente isso aconteceu. Ela nesse momento, Richard, muitas homenagens aqui na Casa de Velório. A Rosângela, muito conhecida, muito querida, né? A gente tá vendo aqui muita gente chegando. E a gente vai acompanhar o cortejo, viu, Richard? Pode continuar. É verdade, Girleudo, é verdade. Muito querida. Ela era atendente da doutora Zairama, foi também na Clínica do Vale. Uma pessoa trabalhava nessa área de atendimento hospitalar, a profissionais de saúde. Ela muito, muito querida, muito simpática, muito receptiva, muito amiga da minha esposa, Aniele, também. Rapaz, é uma situação que Deus possa estar confortando a família. O que a gente pode fazer, Girleudo, nesse momento é levar o nosso abraço através do conforto da oração que Deus pode dar. E uma pessoa muito querida em nossa cidade, assim como também o nosso ouvinte de todos os dias, o nosso querido Raimundão, que você conhecia, tem amizade, né? A gente tinha sempre a oportunidade de conversar. Que Deus possa estar cuidando dos familiares nesse momento, né, da dor da partida. Tem a foto do Raimundão também aí, não é, meu amigo Célio Monteiro? Muito querido. Muitas pessoas fizeram viagens, né, com o Raimundão, simples. Isso. Né, tranquilo, uma pessoa simples demais, infelizmente foi acometido da Covid-19. Não é, Girleudo? Verdade, o Raimundão, né? Um dos... Sim, Girleudo. Aqui em Limoeiro do Norte, né? Isso. Girleudo, aí tá, o corpo já chegou, Girleudo, da Rosângela? Já nesse momento, o corpo se encontra aqui na casa do velório, como vocês podem ver na imagem. Muitas homenagens. O sepultamento está previsto para 1h30. Já está começando aqui as organizações. E daqui a pouco vai sair para o cemitério público Nossa Senhora do Carmo, viu, Xelitão? Muito bem. Vai Girleudo, ser sepultado, né? Girleudo, você vai ficar por aí, naturalmente, trazendo as informações. E quando for o momento da saída do velório, você pode chamar para a gente colocar, tá certo? Que aí nós vamos aqui com o Robert Gilson, que fez a cobertura também do velório do nosso querido inesquecível Raimundão. E logo depois, 1h30, você já chama para a gente acompanhar, Girleudo. E só registrar também, é o bairro da Cidade Alta, né? Como é conhecido, o maior bairro de Limoeiro. Nós também perdeu hoje. Sim. O Luiz Carlos. O Luiz pediu Carlos. Pediu o Célio para colocar a fola, Luiz Carlos. Não foi implicação da Covid. Realmente ele teve um infarto. E também nosso pesar, né, Richard? A toda a família da perca também do Luiz Carlos, que era muito conhecido aqui em Limoeiro do Norte, viu, Richard? É verdade, o Luiz Carlos muito conhecido e infelizmente veio a falecer, jovem ainda, vítima de infarto. Que Deus possa estar confortando nesse momento. Tem a foto dele aí, Célio Monteiro. Tá aí o Luiz Carlos, para quem não conhece, foi hoje. Isso aí é. Ele foi vítima hoje de um infarto, veio a falecer no bairro Antônio Holanda, que está de luto com a Rosângela, muito conhecida, muito querida, e com o Luiz Carlos também, né? Com o Luiz Carlos também. Os nossos mais sinceros sentimentos a toda a família. É verdade, viu, Chá? Ô, Girleudo, então, nesse momento, como é que está? Na verdade, não pode, né? Naturalmente, o cortejo pode acontecer dentro dos carros, as pessoas acompanharem. Infelizmente, a questão de se aglomerar. Aglomeração, né? Não pode acontecer. As pessoas, isso. Muita gente quer dar aquele adeus, mas infelizmente alguém pode estar perguntando por que é que a Rosângela, por que é que o corpo da Rosângela está nesse... Olha, é o seguinte, uma coisa, ela estava com as sequelas da Covid, ela não faleceu, isso. Diretamente, né? Ela não está mais com o vírus nela. Não é diferente... Foi por complicações, né? Complicações, da isso, COVID. Girleudo. Muito bem, Girleudo, muito bem. Pois, meu irmão, você vai ficar por aí, a qualquer momento eu volto, eu te chamo, tá bom, meu querido? Valeu, Charles Leitão. Estamos sempre aqui atentos, trazendo informações para vocês. Fiquem sempre conectados na Rádio TV Educadora. Estamos circulando a cidade, Charles. A qualquer momento a gente volta. Valeu, Girleudo. A qualquer momento ele volta participando com a gente aqui no Jornal da Educadora. É muito difícil, pessoal. Eu volto a dizer, olha, não está sendo fácil para nós da imprensa. Não está sendo fácil para mim. Quem me conhece sabe, saiu aqui, que eu sou uma pessoa de sentimentos sensíveis. Eu sou sensível, eu acho que isso é uma qualidade. Você não pode ser um sentimental, emocional, sensacionalista, não, ou hipócrita. Mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa sou muito fácil de me doer com as coisas, com as situações do próximo. Até eu me dou mais com situações do próximo do que mesmo comigo, né? Tanto que alguns testes que eu já fiz no meu corporativo e também na igreja, o meu lado sempre é daquele de misericórdia, de compaixão, e no lado corporativo é aquela pessoa de grupo, é aquela pessoa de gostar de ver o grupo. É tanto que eu gosto, eu me sento para almoçar, eu gosto de ter pessoas próximas, sério, né? Os testes corporativos, um teste comportamental que eu fiz, de animais, é colocado como aquele gato que gosta do ambiente ali de relacionamentos. Eu me sinto com a dor do próximo. Isso é, pelo um lado, tem seu fator negativo, você se sente também, mas não tem, pessoal, como a gente aqui, num momento como esse. Eu tenho dado esse exemplo, o exemplo do palhaço que perdeu um familiar e tem lá que fazer o show. Porque eu me sinto, são pessoas do nosso ambiente familiar que a gente está perdendo todos os dias. E quando a gente vê tanto comentário, tanta briga em mídia, em rede social, vai e vem, aquela coisa toda, você pode defender sua convicção, claro. Né? Mas tem coisas que a gente pode ir mais além, né, do que alguns debates e brigas desnecessárias. Você não pode esconder também, às vezes, como a gente estava divulgando, a desonestidade de políticos aqui. Não, você tem que colocar o meu papel, não posso fugir. Mas não é fácil quando recebemos informações, como eu já recebi no horário do programa, pá, faleceu uma pessoa que você tanto queria, tanto gostava. Eu recebi no horário do programa a informação do falecimento de um amigo, meu amigo de infância, vítima de Covid-19, ficou pega pesado. Então, às vezes, a gente tem que tirar forças de onde não tem. E mesmo com o coração cheio de dor e chorando por dentro, fazer o que merece ser feito, apresentar o nosso programa, não é? Vamos lá, mas eu peço aqui pelas famílias que a gente possa, em nossa oração, levar essa mensagem de fé a todas as famílias. 1:11, o Robert Gilson Silva está com a gente. O Robert Gilson Silva está com a gente, no Marcelo Monteiro. Mas antes, me deixa falar, já que eu estou falando sobre Covid, nós vamos já acompanhar o cortejo, tá certo, pessoal? O Girleudo vai estar lá, você sintonize aqui. Olha, antes da gente falar sobre com o Robert Gilson, eu vou trazer nesse momento uma informação muito importante. Pessoal, isso aqui não é uma mídia somente. Não é somente uma mídia. Se você, olha, no começo da pandemia, você sentia os primeiros sintomas, ia procurar o hospital. O que era que dizia? Só quando tiver com falta de ar. Tava uma falta de ar simples, não, volte para casa. Infelizmente, como diz muitos especialistas, o mundo errou. Muitos profissionais da saúde, o próprio secretário de saúde do estado diz, o mundo errou. Infelizmente, era uma situação onde era desconhecida para os governantes, para todos. Alguns levaram para as questões políticas e não fizeram alguns procedimentos iniciais de tratamentos que hoje está sendo feito, mas era tudo desconhecido. E houve uma politização de algumas situações. Mas hoje, depois de um ano, mais de um ano, o que é que está sendo falado, principalmente nessas novas variantes? Procure, teve um pigarro na garganta, está com uma diarreia, está com febre, procure o médico, procure fazer o seu exame de Covid. Por quê? Porque pessoas, às vezes, tiveram só um pigarro na garganta, um probleminha ali, coisa, não procuraram, foram para o hospital, resolveu, e depois veio o pior. Não demore. Então procure, seja no setor público, seja no setor particular. E o Labovale? O Labovale hoje está realizando os testes rápidos. Rápidos. E testes também de sorologia, de neutralização. Como é, Richard? Olha, o Labovale informa que está realizando o teste rápido suave. Aqui em Limoeiro, aqui em frente à casa do idoso, para detectar a Covid-19. Rápido, rapidinho você lá vai fazer o seu teste. Você que já tomou a vacina, Richard, eu já tomei a vacina. Richard, eu já tive Covid, mas eu quero saber como estão os anticorpos, se eu estou imuno. Tem o teste de neutralização lá. Esse exame tem a capacidade de detectar a presença de anticorpos da Covid no seu corpo. Dessa forma, você vai saber se está imunizado contra a doença. Você vai saber se já teve Covid, se está com Covid, né? Só não vai saber se vai ter, porque isso aí não, também o teste não é evidente. Mas olha, e nem eu acredito em evidente. Mas olha, lá no Labovale tem esse teste. Então vá lá para você conferir, ligue o 9980-2930. Não deixe o problema se agravar. Como também no Labovale, tem todos aqueles profissionais, está separado lá. Tem a ala Covid do Labovale, que não se mistura com a ala das pessoas que estão procurando o geriatra, um otorrino, um cardiologista, um clínico geral, um dermatologista, um neurologista, ginecologista, né? Esses profissionais que atendem lá no Labovale, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, ultrassonografias são feitas, pequenas cirurgias, endoscopias, o exame de biorressonância magnética quântica, todos esses exames que são atendidos com alguns profissionais pelo plano de saúde do ISEC, do estado, pelo ISEC, ou o APVida, você tem lá. Então vá lá no Labovale. Lembrando, é separada a ala de atendimentos para as pessoas com Covid e das pessoas que vão ter outros tipos de atendimentos. Olha, Robert Gilson está com a gente agora, é? Robert Gilson está com a gente. 1:15. Vamos girar o Vale do Jaguaribe com a notícia. Robert Gilson Silva na tela, no rádio e na TV. Participando com a gente, o repórter que também não para. Robert Gilson, é um prazer enorme estar trazendo você. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Richard Leitão. Boa tarde a vocês da região e todos de Limoeiro do Norte. Claro, a gente tem que dizer boa tarde, mas Limoeiro hoje realmente amanheceu com uma sensação realmente de tristeza diante do que aconteceu de dois limoeirenses que se foi devido à Covid. Em todo o mundo, mais de 3 milhões. No nosso país, mais de 400 mil. E então, afeta sim a nossa cidade, os nossos amigos, parentes que também se foram. Temos também muita gente que mesmo a gente não estando perto, mas a gente realmente sente aquela tristeza. Como o Girleudo estava aí no centro de velório agora, eu fui mais cedo, porque o Raimundão, a gente tem imagens lá da saída do centro de velórios, Limoeiro perde dois cidadãos, cidadã e cidadão, Raimundão, Richard, a gente vai ver nas imagens a família, quando saía lá do centro de velórios, e em direção à Praça Carlos Alberto Guimarães Malagueta. Isso aí, a Praça dos Taxistas, em Limoeiro do Norte. E aqui no centro, vizinho à Coluna da Hora, você está vendo no momento as imagens, você que está em casa, a gente está mostrando as imagens da saída do centro de velório aqui da AFAGO, muitos taxistas e também motos também acompanharam, mototáxi, porque o Raimundão era muito querido por todos. Raimundão, na última vez, sempre eu conversei muito com ele, porque teve a eleição, não é isso, do presidente dos taxistas, onde Raimundão encabeçava uma chapa e o Corujinha outro, né? E é uma eleição bacana, e quase todos os dias eu conversava com os dois, e ele perdeu a eleição, mas isso aí não era nada para ele. Agora, perdeu foi a vida e o sentimento de toda a família, um grande pai, um grande incentivador, um homem experiente, Richard Leitão. Você lembra, Richard, quando o Raimundão teve o seu carro, quando incendiou o seu carro, uma falha do mecânico elétrica, e teve uma campanha em Limoeiro, você lembra, Richard? Sim, uma sim, campanha sim. Que motivou todo mundo, empresários, pessoas que ajudavam. Isso foi, se eu não me engano, foi na década de 90 que o Raimundão teve o carro se incendiado. Não foi ninguém que incendiou, foi um acidente. E aí todo mundo se comoveu. Eu me lembro a campanha que foi feita, e naquele tempo não tinha aquela carta de crédito como tem hoje, e o Raimundão conseguiu voltar a trabalhar com o apoio dos limoeirenses, pessoas de outras cidades que ajudaram, porque o Raimundão tinha um coração muito grande, um cara bacana que comoveu a todo mundo. Eu me lembro muito bem, uns 15, 20 anos aqui atrás, 20 anos, né, praticamente, e aí o Raimundão teve essa ajuda de toda a população. Aí nós temos imagens também, aí você vê quase todos os taxistas foram, quase todos, a não ser aqueles que pegaram alguma corrida para fora. Aí temos aí chegando a praça dos taxistas, Sérgio. A Praça Carlos Alberto Guimarães Malagueta. Você pode aí, vocês vão ver muita gente aguardando, além de alguns mototáxis. Você vê aí quando chegou o carro, está aí, ó, da AFAGO, o pessoal aí esperando e aplaudindo. Muito aplauso aí ao Raimundão. É impressionante, foi comoveu também os empresários de loja. Você que estava aí pela manhã, você sentiu também essa comoção. E o comércio parou. Funcionários saíram ali fora aplaudindo. Funcionários, não só os funcionários, mas também os donos de comércio, de bares. O que estava aberto? Foi realmente muito emocionante na Praça Carlos Alberto Guimarães Malagueta, a Praça do Taxista, aqui em Limoeiro do Norte. E o cortejo ficou por lá por volta de 10 minutos, né? Parou mesmo o trânsito, impressionante, e as pessoas até desciam do carro e aplaudiam, porque o Raimundão era um cara bacana, um cara que todo mundo gostava. Eu conversava com ele quase todas as noites ali na praça, toda semana sempre encontrava o Raimundão, né, o próprio nosso amigo, nosso companheiro, o Francisco Daniel, o Baiá, também emocionado, as pessoas emocionadas ali que trabalham pertinho dele, da farmácia, né, e enfim, foi uma de manhã diferente, uma de manhã triste, de comoção na nossa cidade. Charles Leitão não era diferente, Charles, porque o Raimundão, a gente não sabe se Raimundão tinha algum intrigado, mas amizade ele tinha bastante na nossa cidade. Sim, sim, é verdade, muita amizade, né? Nesse momento aí, a homenagem que foi feita, eu tenho inclusive, já vou trazer também o Djalma, acompanhou, tá ali o Djalma, prepara também o do Djalma, vou para que tá no ponto aí, Célio, pra gente rodar agora junto com o Robert Gilson, esse momento. O Djalma esteve lá também, fazendo toda a narração, sempre estava ali perto do Raimundão, e me permita, Robert Gilson, aí daí foi pra onde, Robert Gilson, você acompanhou? Bota o Robert Gilson. Robert Gilson, então, está aí, portanto, né, o nosso querido Raimundão, pessoa querida, pessoa realmente que todos nós admirávamos, né, uma pessoa muito, mas muito querida mesmo, aqui no município de Limoeiro, e foi dado esse último adeus. Robert Gilson, depois daí, você acompanhou? Olha, na questão aí, tinha até uma música muito bonita no carro da FAG, que era aquela música Sentimental Eu Sou. Que ele gostava, né? Gostava. Eu acho que dá para ouvir. Música muito bonita. Eu acho que dá para ouvir. Se liberar um pouquinho o áudio, com certeza a gente vai ouvir. Daí foi para o cemitério Parque da Paz. Então acompanha apenas até a saída de Limoeiro do Norte. Não filmei a saída, a sua última viagem. A viagem para a eternidade. A viagem para descansar em paz. Nosso amigo Raimundão. O Djalma estava por aí também. Pronto, eu vou trazer o Djalma e depois eu trago você dando a continuidade também. O Robert Gilson vai ficar com a gente, por gentileza, o Djalma está no ponto. Tem um outro vídeo também do Robert Gilson, é isso? Né? Tem um outro vídeo também para a gente acompanhar, todos dando aquele último adeus. Bote o Djalma no ar também, Djalma, taxista, nosso repórter. Pode trazer, Djalma, esteve lá. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora Jaguaribana, Charles Leitão. É muito triste, né? Limoeiro hoje está de luto, né? Nosso amigo, companheiro de trabalho, ele taxista, meu irmão taxista. Perdemos nosso amigo Raimundão. Vítima do Covid, vítima dessa doença, né? Que leva muitos. Todos os taxistas aqui, né? Acompanhando o cortejo. Nosso amigo Robert Gilson por aqui também. Aí, portanto, a música, né, que está sendo cantada, que ele gostava muito, não era, Djalma? Robert Gilson acompanhando, fazendo todo o material, Djalma também. Muito triste, viu? Muito triste, Djalma. Muito triste mesmo, eu que passei por isso aí, meu amigo Charles Leitão. Uhum. Eu sei como dói, né? Todos os mototaxistas, todos os taxistas de Limoeiro do Norte, hoje está de luto. Sem contar com a Rosângela, né? Sim. Que partiu dessa pra outra também, a Rosângela. A filha do nosso amigo Zé Maria Trocador. Vá com Deus, meu amigo. Você já está com Deus. A palavra de Deus diz: aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Sim, é verdade. Aí, portanto, Raimundão, não é, Djalma, de que é a última nossa homenagem. É a nossa homenagem, dos sim, Djalma. Dos mototáxis de Limoeiro do Norte. O ponto dele era aí nesse local. Djalma, muito obrigado, Djalma. Robert Gilson. Albert Gilson, nós tivemos o Djalma que acompanhou, né, vimos a filmagem quando você estava fazendo também o seu trabalho. Ele muito querido, é uma forma de homenagear o nosso querido inesquecível Raimundão. Gostava do rádio, a gente equipe, sempre... Equipe, né, Richard? Hã? A nossa equipe toda estava pela rua hoje, infelizmente, para trazer essas notícias dessas mortes que aconteceram, né, da madrugada. E o Djalma também estava lá, o Girleudo já está lá na vaga. Então, é a equipe de reportagem aqui da Rádio Educadora. Eu me lembrei do Aureni, que como faleceu no início, né, do começo dessa pandemia, nosso amigo Aureni, um dos primeiros que se foi, e o filho do Galbi também. Sim. Então, é muito triste. Muito triste. Você acompanhou também até a saída ou ficou por aí, Robert Gilson? Fiquei por aí, viu, Richard? Sim. Fiquei por aí, que foi a maior homenagem, onde ele teve grandes aplausos de todos. Funcionários de loja, empresários que ali estavam, enfim, foi muita comoção. Então, os nossos mais sinceros sentimentos a toda a família... A toda a família, né, do Raimundão. Daqui a pouco o Girleudo vai acompanhar também o momento do velório e ao mesmo instante o cortejo da nossa querida Rosângela. Como eu já falei, a Rosângela foi minha amiga, era minha amiga de infância, amiga da minha esposa. Nós, né, tínhamos uma amizade muito boa, a filha dela, né, minha prima também, pois ela foi casada com meu primo Ítalo. E os pais dela, que a gente tinha uma amizade, o irmão dela, o Zé Maria, a Fátima, uma tristeza imensa. É, o bairro Luiz Alves de Freitas hoje com essas percas. Meu amigo Robert Gilson, fique à vontade, meu querido. Bairro Antônio Holanda, né? Antônio Holanda, digo melhor, perdão. Isso. Olha, pois é, vamos aqui dar prosseguimento aqui às nossas informações, até porque a vida segue e a gente trabalha nessa missão. E eu vou trazer a missão de você, porque eu conversei com o Levi. Ele é gerente de endemias e zoonoses em Limoeiro. Além da pandemia do coronavírus, temos que ter cuidado com outras doenças. E o Levi, conversei com ele, e ele vai passar para vocês agora sobre a questão de endemias, sobre a questão epidemiológica de Limoeiro do Norte. Por favor, meu amigo Célio Monteiro, fala Levi aqui na TV e Rádio Educadora. Um abraço, Levi. Todos os nossos telespectadores, um abraço. Olá, Robert Gilson, todos que acompanham a Rádio e TV Educadora. Robert Gilson, numa época de pandemia, nós não podemos jamais esquecer as arboviroses, dengue, chikungunya e zika, que a gente tem percebido um pouco de relaxamento por parte da população. E aí a gente vem aqui dar uma atualizada nos dados epidemiológicos, nos dados entomológicos, para que a gente continue tomando os devidos cuidados e assim evitarmos casos de arbovirose e morte também por arbovirose. Então, no município de Limoeiro do Norte, até o momento, nós temos 12 casos confirmados de dengue e um caso confirmado de chikungunya. Porém, nós temos 96 notificações, ou seja, casos ainda estão em investigação para ser confirmado ou não, se é dengue ou não. Com relação à entomologia, ou seja, os... focos de mosquitos, nós temos infestações em todos os bairros, nós temos um alto índice de infestação, nós temos infestações na zona rural também, nas localidades que a gente trabalha. Então nós temos já um ambiente propício, um cenário ideal para que comece um surto, uma epidemia. Então a gente vem aqui mostrar algumas ações que têm sido feitas, graças a todo o apoio que a gente tem recebido da administração do Dr. Zé Maria Lucena, do nosso secretário Dr. Júnior, apoio do nosso comitê, para que a gente possa reverter essa situação e evitar assim possíveis surtos e epidemias. Então, quais são as ações que o setor vem fazendo? Nós continuamos com as visitas domiciliares pelos agentes de endemias, onde a administração tem dado um apoio aí na contratação de novos servidores para que a gente possa estar fechando o ciclo em tempo hábil de visita domiciliar. Junto ao comitê, nós estamos executando o projeto Limpa Limoeiro, que é um trabalho muito minucioso em todos os bairros do município, onde nós temos feito assim, uma varredura, uma limpeza realmente em todos esses bairros. Estamos já aí com 12 bairros que a gente vem fazendo esse serviço, e assim, um trabalho impecável que a gente não tem recebido sequer reclamação devido à excelência do que o trabalho vem sendo executado. Temos também agora, recentemente, nós fizemos borrifação em pontos estratégicos, em sucatas, locais de que acumulam grandes depósitos que possam ser proliferação do Aedes aegypti. E junto nesses mesmos locais, a gente tem colocado um pouco da responsabilidade dos donos. Então a gente vai com a vigilância sanitária, inicialmente fazer uma orientação e depois uma notificação para que ele se responsabilize pelo seu imóvel. E não resolvido, uma possível multa, já que a gente tem uma lei municipal 1949 de 2016, onde responsabiliza financeiramente os proprietários de imóveis que não tomar as medidas necessárias no combate às arboviroses, né? E diante de todas essas ações e essas situações que podem estar se agravando, a gente pede o apoio da população. Não existe controle de nenhuma epidemia, de nenhuma pandemia sem o apoio da população. Então, puxando aqui para dengue, para zika, para chikungunya, quando a população tiver febre, dor de cabeça, lembre-se também que pode ser uma das arboviroses. Procure o PSF, procure a unidade de saúde, notifique esses casos para que a informação chegue até a gente e a gente possa fazer ações em tempo hábil, evitando novos casos. E antes disso, vamos cuidar de nossas casas, vamos cuidar de nossos quintais, vamos evitar acúmulo de água em qualquer depósito que possa ser criador do Aedes aegypti. É, Levi, eu quero agradecer e você pode também, se tiver alguns números, você pode colocar, tanto você falou da prevenção, como também do que está sendo realizado na nossa cidade. Robert Gilson, a gente aqui agradece o espaço. Nós temos números, não no momento detalhado de cada localidade, mas nós trabalhamos em 41 localidades e bairros no combate às arboviroses, que é onde nós temos a comprovação do Aedes aegypti. E em todas essas localidades que recebem os agentes de endemias, recebam-os bem, trate-os bem, entenda que eles estão ali levando um serviço público de saúde, de qualidade para vocês, e sigam as orientações dele. Nós temos que fazer uma fala curta e precisa, justamente para que a população possa estar atento e se sentir responsável nesse combate vetorial. Vamos eliminar os focos de Aedes aegypti nas nossas casas, nos nossos quintais. Vamos realmente fazer conhecimento de como e onde ele se reproduz, a gente tem ou tem onde buscar. Falta da gente agora atitude para poder fazer. Então agradeço a oportunidade aí, estamos à disposição para quaisquer dúvidas, sua ou da população, pode nos procurar que estamos aqui para tentar resolver dentro da medida das nossas limitações qualquer problema que for surgindo. Beleza, muito obrigado, Levi, aí, o esclarecimento para você de casa, para você que tem imóvel, eles passam, notificam, sim, te avisam, para depois, se caso não tiver resultado nesses imóveis que estão fechados, aí sim é que vem multa. É por isso que é bom ficar ligado nas nossas informações dia a dia aqui, porque pandemia de Covid, e se tiver um surto de dengue, meu amigo Charlitão, só Deus, só Deus. É verdade, Robert Gilson. Não, tem que se cuidar, pessoal. Vamos cuidar, vamos cada um fazer a nossa parte. Olha, é uma questão de consciência. Quando não tem a consciência, chega a fiscalização e, muitas vezes, uma punição. Mas é uma questão de consciência. Nós cuidarmos da nossa casa, cuidarmos do amigo. Quem não cuida, eu vou dizer uma coisa, Robert Gilson, quem não cuida nem de deixar sua rede arrumada, sua rede desatada e sua cama arrumada, não cuida de nada, não. Quem não cuida... Ixi, Sérgio Monteiro, deixa a sua rede desarmada, Sérgio? Ou a cama desarrumada? Eu estou te dizendo isso porque é uma questão de organização, gente. Pessoal que não organiza nem a sua casa, como é que vai organizar outra coisa na vida? Então, se você não tem... Olha o quintal, o que é que tem lá. Veja que a dengue, meu amigo, também mata. Aí você, imagine, você pega uma dengue fraca, aí vai para o hospital, Robert Gilson. E hoje eu recebi os agentes de endemia, uma agente de endemia em casa... Me esqueci até de perguntar o nome dela. Olha, o trabalho dos agentes, eu quero nesse momento também, Robert Gilson, parabenizar. Eu quero nesse momento parabenizar os agentes de endemias. Eu tenho conversado com alguns e recebi hoje, né, uma agente de endemia lá em casa, eu mesmo fui atender, educadamente, muito bem informada. E todos estão fazendo esse trabalho dizendo o quê? Olha, nós não podemos entrar, nós estamos aqui orientando para que você faça isso, sua família faça dessa forma, para que você não venha se prejudicar, porque hoje se você for para um hospital você vai só com a, vai com a dengue, sintomas leves, de repente lá você pode se contaminar com a Covid e a situação piorar. Imagine dengue, Covid, tudo junto. Então é muito importante a gente pensar nisso, para você, olha, você que está em casa, organize direitinho, siga as orientações dos agentes de endemias. Siga as orientações dos agentes de endemias. Siga as orientações dos agentes de saúde também, que estão fazendo muitas vezes esse trabalho de orientação. Mas, particularmente, os agentes de endemias de Limoeiro estão de parabéns. De parabéns por esse trabalho de orientação. E você que está em casa, tenha consciência. Consciência de seguir essas orientações para que depois você não venha a sofrer as consequências de dias piores. Ir para um hospital com uma dengue e lá se contaminar com Covid ou com qualquer outro problema. É verdade. É, quem cuida bem da casa dele é meu amigo Adailto dos Bolinhos, sua esposa Márcia, Bolinho do Bom. Abraça Adailto, onde você estiver, sei que você está sintonizado aqui na AM560. Enquanto está em casa, ele está lá no YouTube, na TV Zona dele. A Girleide e o Marcos, a MG Espetaria também, é ouvinte e telespectador da gente. Um abraço a Girleide, o Marcos, um abraço a todos. O Babau Bebidas, oh, que bacana, viu, Babau? Aquela prosa nossa ontem, é verdade, tudo que você falou. O Batatinha, Inês Patrícia, no Sítio Milagres. Charleitão, hoje teve sessão da Câmara Municipal, claro, virtual, mas a gente escutou algumas falas, sim, alguns vereadores, foi falado o pedido, o requerimento da reforma da praça do bairro João 23, ou praça difícil, né? A praça realmente está precisando, é fazer de novo, não é reformar não, ali é quebrar tudo e fazer uma praça, tem arquiteto, beleza, a questão de urbanização da cidade. Então, foi o vereador, se eu não me engano, foi o Teinha, falou sobre a questão aí de reforma dessa praça aí do bairro João 23. Então, teve a sessão hoje, como sempre, ninguém pode subir, ninguém pode entrar na Câmara, acho que lá só o presidente que estava lá virtualmente, Heraldo Holanda. E é com aquele sempre, os requerimentos são colocados, tá, imagens da Câmara Municipal aqui de Limoeiro, e a gente fica aguardando, a população fica aguardando sobre esses requerimentos ser atendido. Não adianta só colocar requerimento por cima de requerimento, e aí não é atendido, então fica realmente o município aqui em pé, porque tem muitas coisas que são realmente de interesse à população, né? O Michael falou, a Ângela falou, a Lívia, Marduk, então todos aproveitam ali 10 minutos, né, que eles têm direito, para o Valdir de Suburbão, também o Valdir de Suburbão falou. Então, assim, eles debatendo entre si, tentando solucionar os problemas da cidade, porque é legislativo, quem executa é com a ordem, é com a canetada do prefeito. Mas, muito bem, quero agradecer Richard Leitão, participação de hoje, em nome de quem? Olha, rapaz, seu Francisco tá aqui, ó, zarpador, zarpador, todo tipo de dor, zarpador, aí tem também, esse zarpador é para beber, canela de velho é para passar, é pomada canela de velho, isso mesmo, é muito bacana, é folha, aqui é unha de gato, copaíba, mil folhas, metol, cânfora, é isso aí que tem na composição da canela de velho. Temos o zarpador e temos o nativo e temos, estou fazendo um vídeo aí para trazer chinela pra gata para você. É isso aí, chinela pra gato, continua atendendo nossa clientela no zap, atenção, zap 9259-2987. 9259-2987. Meu amigo Fernando Holanda do Frigorífico, grande abraço, todo dia tem carne lá. Fernando Holanda, a gente está pela manhã cedo, batendo aquele papo e, claro, preparando as pautas, as matérias para o programa do André, do Richard, do Paulo Roberto, para todas as plataformas jornalísticas aqui da TV e Rádio Educadora. Grande abraço e até amanhã,

Então, Gerleudo, eu estou aguardando para que você possa nos passar essa informação. Muitas pessoas, através da Rádio e TV Educadora, querendo dar esse último adeus a Rosângela, né? A jovem de 41 anos, eu sei porque ela é da minha idade, né? Fomos colegas de colégio e, infelizmente, isso veio realmente acontecer. Olha, nós estamos nesse momento. Eu quero parabenizar uma pessoa que está aniversariando hoje, uma pessoa muito querida aqui no município de Limoeiro, muito querida mesmo. Eu quero parabenizar a minha amiga e irmã Marcela Soares. A Marcela da Arte Estúdio, a esposa do meu querido irmão e amigo Aldeci. Quero parabenizar a Marcela pelo seu aniversário, completando mais um ano de vida. Que Deus continue a te abençoar, a te iluminar, Marcela. Você que é uma pessoa muito querida, uma pessoa servidora, que gosta de ajudar, que gosta de servir. Um exemplo de mulher, um exemplo de cristã, um exemplo de filha, um exemplo de esposa e de mãe. Né? Uma mulher muito sincera e verdadeira. E eu quero aqui mandar o meu abraço a você. Você sabe do meu carinho e da minha gratidão que eu tenho a você e a sua família, Marcela. Uma pessoa que nos momentos mais difíceis, ela e o seu esposo sempre estavam lá, me aconselhando, conversando. Uma grande conselheira que tem ajudado muitas mulheres também a trilhar uma jornada melhor na vida, uma jornada nos caminhos de Deus. E minha irmã, ela que é da Igreja Bíblica do município de Limoeiro, do meu amigo pastor Valdinho. E Marcela, meus parabéns, minha irmã, viu? Comemore essa data de hoje, mais um presente que Deus te deu. Hoje ela está também com a Camila. A Camila, que é a filha da Marcela, que mora nos Estados Unidos. Ela está estudando nos Estados Unidos e uma menina maravilhosa também, assim como as duas outras filhas da Marcela, a Samila e Jamile. E a dona Maria, a mãezinha também da Marcela. E meus parabéns, Marcela. Camila, um abraço bem forte para você. Comemorar para valer, né? O aniversário dessa mãezinha querida. Um abraço, Marcela. Olha, ainda não, Gerleudo. Eu estava aguardando aqui o Gerleudo para participar com a gente, porque ele está diretamente. Não acredito. O Gerleudo prometeu que ia trazer essa matéria diretamente lá do velório. Ele foi para lá e prometeu que ia trazer essa matéria, então nós vamos, na verdade, aguardar. Mas eu tenho outras matérias também, que eu vou trazer aqui no Jornal da Educadora. Outras matérias, as pessoas estavam, nós vamos só aqui trazer, meu amigo, o pessoal não conhecia e estava querendo ver a questão dos homicídios. Traz as três fotos, duas dos homicídios, para me mostrar na tela, estavam pedindo. O homicídio que aconteceu no distrito de Lagoinha, Quixeré. Um jovem de 21 anos foi vítima de homicídio, né? O Jeanino já trouxe, nós estamos só trazendo para você que não estava atento. Está aí o jovem que foi vítima de homicídio lá em Quixeré, Jefferson Natanael dos Santos, distrito de Lagoinha, vítima de homicídio a bala, né? Quando dois homens entraram, efetuaram, ele estava num apartamento. Dois homens lá no sítio Itaitinga, quando dois homens entraram, efetuaram vários disparos de arma de fogo, ele não resistiu e veio a óbito. O outro que foi vítima de homicídio foi um caminhoneiro, jovem, caminhoneiro de Tabuleiro do Norte, na rua Manuel Franklin. Ele foi registrado esse homicídio por arma de fogo. Tem aí, não tem, meu amigo Célio? Tem. Está aqui no jornal, cara. Onde foi registrado um homicídio por arma de fogo a Rodrigo Moreira de Oliveira, de 34 anos, residente na referida rua. Segundo informações, o crime, encontrou, Célio? Foi praticado por dois indivíduos que fugiram. Pode subir o WhatsApp lá. Um caminhoneiro jovem, né, 34 anos, somente, o Rodrigo Moreira. Esses dois homicídios, um que aconteceu na cidade de Quixeré e outro na cidade de Tabuleiro. Aí, portanto, a gente está passando para vocês que não tinham essas imagens ainda. A hora certa, 1:54 agora, nós temos uma matéria do Djalma, meu amigo, na coluna da hora. Já, na coluna da hora, você tem aí que eu mandei para você, Célio? Da coluna da hora, o Djalma fez essa matéria e nós vamos trazer. Antes eu quero falar para você sobre o Nossa Família, que é o supermercado da minha, que é o supermercado da sua e da nossa família, que tem os melhores preços, que tem os melhores preços, que tem os melhores produtos à sua disposição. Eu quero convidar você a ir lá do Nossa Família para conferir o que tem do restaurante do Nossa Família. É bom demais. Tanta novidade, tanta coisa boa. Rapaz, o Nossa Família é bom demais lá no Nossa Família. Hoje, quinta-feira, é dia de frutas, verduras e legumes. Frutas, verduras e legumes que vai ter a sua, digo melhor. Ontem, quarta-feira, foi frutas, verduras e legumes. Hoje é o feirão da carne. Hoje é o feirão da carne lá no Nossa Família para você. Tem carnes de todos os tipos à sua disposição. Sem falar que tem a melhor padaria da região. Sem falar que tem hambúrguer, tem pizza. Olha, tem tanta coisa boa. Tem tanta coisa boa que só você indo lá. Preço baixo, promoção, um atendimento maravilhoso e os melhores produtos com essa equipe maravilhosa do Nossa Família. Tá aí? No ponto de Djalma Santos. Participando com a gente, fique à vontade, Djalma. O áudio. Boa tarde, meu amigo Richard Leitão. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora Jaguaribana. Boa tarde a você, internauta, que nos acompanha através da Rádio Cisnet, né? Boa tarde a você que nos assiste através da TV Educadora, canal 182. Boa tarde a você que nos assiste aí pelo o Facebook Educadora Online. Enfim, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora. Charleitão! Charleitão! Oi, reportão! Amigo Charles, diga eu que o fui repórter. Há dias procurado pela população aqui no centro da cidade, procurado para falar sobre esse patrimônio histórico de Limoeiro do Norte, que é a nossa coluna da hora, né? Coluna da hora de Limoeiro do Norte é antiga, eu tenho 52 anos, Richard. Me criei aqui, dormindo aqui no pé da coluna da hora, como diz o Mato, né? E hoje ela se encontra em total abandono, né? A coluna da hora, que é um ponto histórico, é um ponto, podemos até dizer assim, né? É patrimônio de Limoeiro do Norte, hoje se encontra abandonada. A população aqui no centro pede encarecidamente aos vereadores, à prefeitura, aos secretários, que possa fazer uma manutenção aqui na nossa coluna da hora, nossa tão conhecida coluna da hora. Né? Quem não viajou de madrugada algumas vezes e via a batida das horas, né? De madrugada, e hoje ela se encontra em pleno abandono. Pedimos aí encarecidamente aos secretários, pedimos aí encarecidamente a quem puder fazer alguma coisa para nós botar a coluna da hora, ter a nossa coluna da hora de volta, né, Charleitão? Agora estou me lembrando que lá na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, Charles, ela estão construindo um Cristo maior do que o Cristo do Rio de Janeiro. Lá é o Cristo Salvador, né? Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. E a população está ajudando, contribuindo com real, dois real, três real. Se a situação for dinheiro, a população também aqui está disposta a ajudar, a colaborar financeiramente, né? Para ajudar essa reforma, fazer e botar, ativar a nossa coluna da hora de novo. Isso é um descaso com o patrimônio público, é um descaso com o patrimônio histórico de Limoeiro do Norte. Por gentileza, que vocês venham a olhar para a nossa coluna da hora. E o Charleitão de Djalma Santos Freire, o repórter da escuridão, agora na claridão, para o Jornal da Educadora. Um abraço e Deus abençoe a todos. Tá certo, Djalma. Repórter da escuridão, agora o repórter da claridão. Um abraço, Djalma, muito obrigado pela sua participação, pelas informações que você trouxe no nosso Jornal da Educadora. 1:59 PM, vamos até a cidade de Jaguaribara. Tem aí, eu mandei o vídeo para você. A passagem da velha Jaguaribara, o meu amigo Cezinha, a quem eu quero mandar um abraço, lá de Jaguaretama. o Cezinha Oliveira. Ele fez uma gravação lá da passagem da Nova Jaguaribara e vai trazer da velha Jaguaribara. Aqui eu mando um abraço, inclusive falando em Jaguaribara, amanhã nós vamos estar entrevistando o vice-prefeito da cidade, Zé Filho, vai estar conversando com a gente. Eu quero mandar um abraço para o Dionísio Barrigudo, lá na cidade de Jaguaretama, acompanhando a nossa programação. Estou aguardando somente o Girleudo participar diretamente, circulando a cidade, ele prometeu que ia voltar. Enquanto isso, eu vou saber... Ó... Pega a imagem, meu amigo Célio, pega a imagem lá do Doidinho da Net, bota, tem como link, bota com a gente. Ele está ao vivo agora no velório, pega aí, abre aí o Doidinho da Net, bota na TV Educadora. O Girleudo está com a gente nesse momento já. Pega o link, tá certo? O link para a gente trazer. Infelizmente, pessoal, é com muita tristeza que estamos a anunciar o velório nesse momento da nossa querida e inesquecível Rosângela. Que Deus possa estar confortando a toda a família. Tem como, Célio? Pronto, que Deus possa estar confortando realmente a toda a família nesse momento, né? Nesse momento de tá aqui no jornal, de tristeza. Mandei para você, tá aí? Nesse momento de tristeza. Nesse momento de tristeza, a Rosângela, Raimundão, que nós passamos agora, o último adeus do Raimundão, e agora nós vamos trazer o último adeus da Rosângela. Nós estamos lá com o Doidinho da Net, o Girleudo, que está acompanhando, fazendo essa transmissão, e é com muita tristeza, né? E nós estamos aqui a pedir, tá aí, olha, tá aí, portanto, nós estamos acompanhando agora. Pode rodar um pouquinho a música. É com muita tristeza que nós estamos trazendo nesse momento ao vivo o último adeus à nossa querida Rosângela Maia, filha do nosso querido amigo Zé Maria, da Fátima, deixando seu irmão, seu filho, sua filhinha, na verdade, a sua filhinha. E é com muita tristeza que nós estamos acompanhando esses últimos momentos. Esses últimos momentos. Você que está na TV Educadora, está tendo a oportunidade de acompanhar o cortejo do último adeus a Rosângela Maia, uma pessoa muito conhecida aqui no município de Limoeiro, trabalhou com vários profissionais da área da saúde, médicos, no cemitério público. E nós estamos aí chegando no cemitério Doidinho da Net, olha o Girleudo, bota a voz do Girleudo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde vai acontecer o sepultamento, né? Da Elisângela. Não, Rosângela, aí. Rosângela Girleudo. Estamos aqui. É tantas pessoas queridas chegando, que a gente conhece partindo. Bem jovem, 41 anos, da minha idade. Da minha idade, a Rosângela. Momento de muita emoção. Momento de muita emoção mesmo, Girleudo. Um momento de muita emoção, um momento de muita tristeza também. Momento de tristeza. Nós estamos aqui pela TV Educadora acompanhando, e nós sabemos que a morte... Não, bota só o meu áudio, bota lá, bota a imagem. Nós vamos acompanhar. É, o Girleudo está falando, o Girleudo, aumenta o áudio do Girleudo. Estamos aqui acompanhando. O último adeus. O sepultamento da Rosângela Maia, né? nesse momento. A gente está acompanhando aqui. Deixa seu comentário, sua despedida, né? Difícil pra gente. E nós sabemos, pessoal, minha voz, nós sabemos, pessoal, você que está acompanhando nesse momento o cortejo, a chegada do corpo da Rosângela do cemitério. Aí o carro da funerária, Fago. Mas nós sabemos, pessoal, quero aqui também trazer uma mensagem em meio a essa dor e a essa tristeza, de que a morte, ela não precisa ser o fim. A morte, ela não precisa ser o fim. A morte não precisa ser o fim. Porque nós sabemos que Jesus, ele morreu e ressuscitou, para que todos aqueles que nele creiam, eu não estou falando de religião, possam ter a vida eterna. A morte não para só por aqui. No céu viveremos para sempre com Deus, é o que nós acreditamos. Sempre sem mais sofrimento nem dor. A morte será destruída e a vida através de Cristo vencerá. É muito difícil a gente falar sobre uma despedida, mas o próprio Cristo, ele disse que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É preciso a gente estar fortalecido pela fé. Todos nós estávamos esperando o milagre. Todos nós estávamos aqui, eu pedi oração pelo milagre na vida da Rosângela. Como pedimos aqui por outras pessoas, o nosso querido pastor Joelino, que faleceu, a irmã Helena e quantas outras pessoas. Estou falando dos mais recentes, o Raimundão, que também foi hoje vítima da Covid-19. Está ali, né, familiares acompanhando de perto. Familiares estão próximos. O último adeus. E nós estamos fazendo essa cobertura aqui justamente para entender que existe uma esperança. Uma esperança que, através da fé, Deus fez milagres na vida de tantas pessoas que estão trazendo de volta para o nosso convívio. E a gente deve estar se perguntando por que tanto sofrimento, por que Deus permite isso. No sábado nós vamos entrevistar aqui religiosos para falar por que é que Deus permite o sofrimento. Por que é que a gente sofre, se Deus é tão bom? Mas a gente não entende os desígnios de Deus. Agora, o mais importante é que a gente encontra esperança mesmo em meio à morte. Mesmo em meio a essa dor, há uma alegria de saber que pessoas que estão morrendo através dessa fé em Cristo estão indo para o Pai. E não estou falando de religião. Nós sabemos que o contentamento não é fácil. Se conformar. Mas existe sim uma esperança e uma fé em Deus em se contentar diante dessas dores. Daí o último adeus. A nossa querida Rosângela Maia. Que Deus possa estar confortando os familiares, a filhinha dela, né, o pai, a mãe, cônjuge. Nós sabemos que não é fácil. Não é fácil, essa dor da despedida é uma das piores. Uma jovem, né, boa, cheia de vida, de alegria, compartilhando essa alegria com os familiares. Mas é como eu estou te dizendo, pessoal, em meio à dor, em meio à tristeza, podemos ter a alegria de saber que nós vamos morar com o Pai. Podemos ter essa alegria de conformação. O que nos alegra é isso. O que nos conforta é isso. Esse momento cortejo que vocês estão acompanhando. A Rosângela. Rosângela Maia. Você sempre cuidou do seu carro. O último adeus. O último adeus à nossa querida Rosângela. A Rosângela, você deve conhecer, você que está nas redes sociais, né, ou no rádio. Ela foi atendente de vários profissionais, estava uma época atendendo na Clínica do Vale, doutora Zairama. Ela tinha essa habilidade de receber as pessoas, de conversar, uma pessoa maravilhosa que está nos deixando. E nesse momento o nosso apoio é para a família, que Deus possa estar confortando a família, confortando também muitos familiares que estão com pessoas entubadas. Uns recebendo notícias boas, outros recebendo notícias difíceis, difíceis. Nós sabemos que só Deus para consolar, só Deus para consolar, só Deus para consolar. Mas crendo sempre que existe uma esperança. Nós estamos agora no último adeus à nossa querida Rosângela. Você está acompanhando pela TV Educadora. Bota o Girleudo ao vivo aí, ó. Agradecer a todos vocês. Fiquem todos na santa paz de Deus. Pronto. Ok, Girleudo. Girleudo, por ter feito esse momento, pessoal, aqui do último adeus à Rosângela. E nós sabemos que existe sempre uma esperança. Na verdade, a nossa esperança está sempre em Deus. Porque mesmo diante das dores, mesmo diante das dificuldades, Deus ele nos promete nos abençoar, nos promete a vida eterna, e Deus ele não mente. Por isso nós podemos crer nele, e a esperança é confiar nele. E nós sabemos que em momentos como esse, para fechar o nosso programa, Célio Monteiro, nós sabemos que em momentos como esse, em momentos de dor, onde todos nós estamos sofrendo, ou por parentes próximos a nós, ou por amigos íntimos, ou então por pessoas, vizinhos, sofrendo a dor do outro, e nós estamos sempre naquela esperança, com fé, de que milagres possam acontecer, como tem acontecido. Mas existe um momento que a nossa esperança é confiar que Deus ele sempre tem o melhor. Que nós não vamos entender o que está acontecendo. Tem pessoas que podem até ficar com raiva de Deus. Outras pessoas que ficam se perguntando e questionando, e dá porque entender a dor de quem está passando não é fácil. Mas existe uma vida após a morte. Essa morte física. Existe uma vida. Né? E o próprio Cristo diz, eu sou a vida. Quem crê nele, a Bíblia diz que Deus deu o seu único filho para que todos aqueles que nele creu não pereçam, mas tenham uma vida eterna. Então, é crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador também. Não estou falando de religião. Existem momentos que só uma palavrinha é quem vai nos confortar. Fé. No entendimento que Deus ele vai nos contentar mesmo diante das principais adversidades. No sábado, eu vou trazer aqui dois líderes religiosos, inclusive um americano e um brasileiro, para falar sobre por que Deus permite esse sofrimento, como enfrentar a dor do luto, duas pessoas preparadas, não vamos aqui falar de religião, mas de como pessoas podem enfrentar a dor do luto, uma dor como essa que nós estamos aqui passando. O que vem após a morte para também nos trazer um conforto de que muitos nossos familiares que estão morrendo e que têm essa fé em Deus, não vão somente ficar naquela morte, no sepultamento, mas tem uma vida e uma vida eterna. Então eu quero convidar você para sábado acompanhar o nosso programa, para a gente falar sobre esse assunto. Vai ser um momento, eu trouxe aqui psiquiatras falando sobre sofrimento. Trouxe psicólogos falando sobre sofrimento e vou trazer também líderes religiosos falando como enfrentar o sofrimento, porque Deus permite o sofrimento, tirando todas essas dúvidas, como enfrentar a dor do luto. Mas acima de tudo eu quero confortar o seu coração de que nós não entendemos os desígnios de Deus, mas a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos, nem os seus caminhos são os vossos, mas assim como o céu e a terra são mais altos, o que ele tem, os pensamentos dele, os caminhos dele, as decisões dele para nós são maiores. É uma questão de fé. Se você não crê, eu respeito. Mas é uma questão de fé, de você compreender, de você entender, de você sentir e de você viver. Que Deus possa estar nos confortando nesse momento. A minha oração é que Deus possa estar confortando a todas as pessoas. Confortando essas pessoas que estão passando até por necessidades financeiras, no que diz respeito a não ter o pão para o seu filho, para a sua família. As pessoas que estão passando nessa Covid por problemas que já perderam familiares, que estão com familiares entubados nos hospitais. E em meio à notícia ruim, eu recebo uma boa notícia que o doutor Ailton Gadeira está bem melhor, médico veterinário muito conhecido aqui em Limoeiro. Está bem melhor, entubado, mas está melhor para sair do processo de intubação. Eu sei que muitos familiares não tiveram essa boa notícia e que Deus possa estar confortando o seu coração. Eu ouvi dos últimos dias pessoas que perderam familiares dizendo o seguinte: eu compreendo, eu entendo, eu compreendo, eu entendo que Deus, ele tem sempre o melhor. Pessoal, eu ouvi de um filho e de um esposo dizer: a minha esposa, a minha mãe, ela nos deixou, mas está com o Pai. O que nos conforta é que ela saiu desse sofrimento e que um dia nós vamos morar com ela. Você tem essa consciência de que um dia você pode estar com seus familiares? Isso também nos traz um conforto, mas é o que nós cremos como verdadeiro, única verdade. Então são decisões que a gente toma também na vida que vão fazer a diferença. As decisões de buscar a Deus. Em Mateus 6,33 a Bíblia diz que devemos buscar primeiramente a Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas, que Ele é o nosso consolo, que Ele é a nossa fortaleza nos momentos das tribulações, das dificuldades. Esse momento de dor, só Deus para confortar. E é com Ele que eu me despeço agora, é com essa mensagem de conforto que eu me despeço agora. Que Deus continue a nos abençoar, a abençoar todos os familiares que estão passando por esse momento e a confortar. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Até amanhã, se Ele nos permitir. ZYH 604 560 AM, Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte, a Rádio do Povo. Uma emissora do grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção: Norma Aquino, Carinha Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção geral: Adelmo Aquino. Saldão de ofertas especial das mães Macavi. Só no Saldão Macavi você compra. Lavadora Newmark 10 quilos por apenas R$ 439 à vista ou R$ 43,90 mensais. E tem mais, é no carnê. E você só paga a primeira parcela lá pra julho. Só no Saldão Macavi você compra. Smart TV 32 polegadas Samsung por apenas R$ 1.499 à vista ou R$ 149,90 mensais. E tem mais, é no carnê. E você só paga a primeira parcela lá pra julho. Macavi, a rede de loja que mais cresce, diminuindo os preços. Ofertão do bom, é bom demais. Aproveite as ofertas do Bom Vizinho. Olá, vizinhos. As melhores ofertas de carnes você encontra toda quarta e quinta-feira aqui no Supermercado Pinheiro. Confira as ofertas que o Bom Vizinho separou para você. Bisteca mineira Fribal, o quilo, R$ 30,99. Cliente Pin Clube paga R$ 25,99. Costela suína especial congelada Fribal, o quilo, R$ 27,99. Cliente Pin Clube paga R$ 20,99. Colchão mole bife bife Fribal, o quilo, R$ 50,99. Cliente Pin Clube paga R$ 40,99. Colchão mole, peça ou pedaço Fribal, o quilo, R$ 48,99. Cliente Pin Clube paga R$ 38,99. Lombo com osso Fribal, o quilo, R$ 28,99. Cliente Pin Clube paga R$ 23,99. Patinho bife Fribal, o quilo, R$ 49,99. Cliente Pin Clube paga R$ 40,99. Qualidade, bom atendimento e economia de verdade só no Supermercado Pinheiro. Bom mesmo é ter um bom vizinho por perto. Ofertando bom, é bom demais. O governo federal está levando sinal via satélite gratuito, ilimitado e de alta velocidade para cerca de 3 mil municípios no país, alcançando mais de 8 milhões e meio de cidadãos que ainda não tinham acesso à internet. Programa Wi-Fi Brasil é a conexão com um futuro melhor para milhões de brasileiros. Acesse gov.br/Wi-Fi Brasil e saiba mais. Ministério das Comunicações, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Doutora, não sei mais o que faço com essas dores nas pernas, no corpo, nas articulações. Tomo analgésico e passa, mas logo volta. Você não está tratando o problema, está apenas remediando. Vá até a farmácia e exija Zarpador. Zarpador auxilia no tratamento de artrite, artrose, bursite, dores de coluna, reumatismo, dores musculares. Zarpador, excelente fonte de magnésio, cálcio, zinco, mais vitaminas e minerais. Diga adeus às dores com Zarpador. Você encontra nas melhores farmácias e drogarias da região. Aqui você faz parte da família. Te receber com um sorriso é nossa tradição. Aqui é sua casa, fomos feitos pra você. Feitos pra você de coração. É mais do que costume, é amor correspondido. É coisa de família igual abraço de irmão. Nossa família feliz. Nossa família é união, feito pra você de coração. Nossa família. Poxa vida, estão dizendo por aí que o Baticute é mais gostoso que eu. E é. E o que é que ele tem que eu não tenho? É tão lindo ele em pezinho. Isso eu faço mais bonitinho. Ele é forte e vitaminado. Olha só esse tequinho sarado. Ele é prático e moderninho. Mas não faz isso aqui. O que ele tem que eu não tenho, fala sério, diz aí. O que ele tem que eu não tenho, fala sério, diz aí. O que ele tem que eu não tenho, fala sério, diz aí. Ele é prático, é gostoso, tem um sabor delicioso de vitamina caseira. E você não. O que ele tem que eu não tenho, fala sério, diz aí. O que ele Betânia é um Batigute nova geração, sério, mais prático e mais gostoso. Não tenho, fala sério, diz aí. Atenção, atenção para a super promoção da Ótica Limoeiro para você. Óculos de grau completo com visão simples por apenas R$ 299 à vista. Óculos de grau completo com lentes progressivas a partir de R$ 399 à vista. E mais, armação grátis na compra das suas lentes de grau. Tem relógio social com pulseira em aço dourada por R$ 170. Venha conferir as promoções deste mês na Ótica Limoeiro. Na rua Coronel Serafim Chaves, número 240, no centro de Limoeiro. Telefone 3423-2259. Ele é ele, eu sou ele.